Arde meu siso, coração ungido a ferrolho, arde-me entorpecido, viu, vão novamente novo. Arde meu siso, coração ungido a ferrolho, arde-me entorpecido, viu, vão novamente novo. Como nunca pode ser um outro, arde meu siso, coração ungido a ferrolho, arde-me entorpecido, viu, vão novamente novo. Como nunca pode ser um outro, uma lágrima na lapela, bela paz de espírito. Ontem me lamentei demais por mãos que me jogaram nesse espaço de astrolábios. Hoje aprendi como se voam as mãos, como se vão como carvão nos lábios. Mãos que me jogaram nesse espaço de astrolábios. Hoje aprendi como se voam as mãos, como se vão, como carvão nos lábios. E o homem tem de voar enquanto cai, tem de alcançar e vai. Como nunca pode ser um outro, uma lágrima na lapela, paz de espírito. Ontem me lamentei demais por mãos que me jogaram nesse espaço de astrolábios. Hoje aprendi como se voam as mãos, como se vão, como carvão nos lábios. Mãos